Nerd Connection, no Jovem Nerd. Anda, lambda, lambda, nerd! Sim, aqui é a Lotone de volta em mais um Nerdcast, agora com som decente. Eu sou o Jovem Nerd. Eu sou Carlos Volto, estou aqui com vocês para falar mais besteiras e estou lendo quadrinhos agora. E eu sou o Azaghal e eu me enchi de McDonald's para ganhar os bonequinhos da pizza. Vamos lá, hoje a gente tem que finalmente fechar o nosso papo dos brucutus do cinema, que começou com o Sly, depois falamos do Schwarzenegger, que são os dois principais astros e únicos. E agora vamos falar da galera que está logo atrás, logo embaixo no pódio, disputando o lugar ao sol até a hoje. A chepa, né? Então temos que falar dos nossos grandes heróis dos anos 80 que estão aí tentando sobreviver. Quem são eles? Então a gente tem os atores, o Van Damme, temos Dolph Lundgren, Steven Seagal, temos Charles Bronson numa escala diferente de brucutu. Temos o Clint Eastwood, que não deixa de ser um brucutu. Em início de carreira ele era, com certeza. Temos Steve James e Michael Dudikoff. Pra quem não lembra, são os caras do American Ninja. Não era só um cara do American Ninja? O American Ninja é o Michael Dudikoff. O Steve James era o parceiro dele que tava semi-rasgado. E no American Ninja 4 ou 3 é só o Steve James. É o último. E ótimo, né, cara? O principal cai, mas o filme continua. E temos os pais dos brucutus, se podemos falar assim, que é o Bud Spencer e o Terence Hill. Ah, sim, são os pais, verdade. É a tapa na cara de mão aberta. Ah, isso povoou a sessão da tarde por tanto tempo, era muito bom. Vamos lá. Van Damme. Van Damme, Legionnaire, não. O que tem do Van Damme hoje? Cara, ele tá participando, ele tá agora participando, tá produzindo, tá fazendo o filme do Asterix, o próximo do Asterix, ele vai fazer parte. Ele vai fazer uma participação especial, né? Ele vai fazer um... O que tem de especial nisso, né, cara? Ele vai ser um campeão olímpico. Um dos campeões das Olimpíadas, exato. Sim. Ele vai estar disputando as Olimpíadas. Vamos ver o espacate mais umas 100 vezes, né, cara? Tem algum filme dele que ele não faça isso? Todos, cara, eles botaram o cara fazendo espacate no ringue, botaram o cara nas cordas. Tem um filme que ele ia fazer espacate em duas cadeiras, cara. Você não tá fazendo nada, aí bota duas cadeiras e abre o espacate. Isso. E aí ele deve fazer nas colunas dóricas, né, de Atenas. Com certeza. Mas foi assim que ele conseguiu, né, cara, vocês sabem. Exato. Que ele chegou no estúdio lá do escritório dos produtores e tal, e falou, pô, eu sou da Bélgica, e os caras, whatever? Mas eu sei fazer isso aqui, ó, e pá! Tá contratado! Cara, meu Deus, isso tem que valer alguma coisa! É, né, cara, esse é o segredo. Mas e aí, então, além da Asterix, alguma coisa a mais de Van Damme? Bem por aí? Bom, pra quem lembra... Um dos principais filmes dele, o maior sucesso foi o Grande Dragão Branco. O melhor de todos. Ele lutava numa organização chamada Kumite. E aparentemente está sendo feito um filme chamado Kumite. No qual ele escreve. Agora o legal desse filme, cara, Bloodsport, é que a história é muito louca, cara. Ele não é militar? Ele é um militar que treina com um cara no Japão, acho que é no Japão. Esse que ele fica dando... Cara, ele não só escreve o comitê novo, como ele também vai dirigir o comitê novo. Ai, meu Deus, que coitado. Um tal de Sheldon Leach, que deve ser o cara que tá saindo a condicional, sabe? Mas o Grande Dragão Branco é o que ele fica dando canelada em bambuzal. Não, do Caio Nelada no bambuzal é o kickboxer. Ah, o kickboxer. Dragão Branco é o que ele quebra o tijolo de baixo sem quebrar o tijolo de cima. Ah, é o Natsukao. Exato, é o Natsukao. Ah. E aí o Tong Po, que seria o inimigo dele, manda pra ele logo depois dele quebrar o tijolo. O tijolo não revida. É, o tijolo não revida, cara. Muito bom. Esse filme tem aquela cena clássica que o Kung Po joga, sei lá... areia no olho do clã do Van Damme e ele fica interpretando um cara que não tá enxergando, é perfeito, cara. A cara dele, assim, os braços perdidos no ar, puta merda. Bons tempos, cara. Bom, então poderemos ter uma continuação não oficial de O Grande Dragão Branco em breve, né? É, ele fez outros filmes, né, cara? Excelente, Ciborgue. É, tem vários filmes. É, tinha um de policial também, Time Cop, não é isso? Time Cop. Esse ele dá um espacate na cozinha. Eu tinha que fazer uma relação dos espacates, né, cara? Vai estar no site. E quais foram os lugares em que Van Damme fez o espacate? Teve também aquele Soldado Universal. Esse já é com o Dolph Lundgren. É, esse no primeiro tem o Dolph Lundgren. União dos dois. De dois nadas, né? Dois grandes nadas, né, cara? Porque o Dolph Lundgren fez o melhor filme dele, foi Punisher, e não foi grandes coisas. Não, o Dolph Lundgren mandou bem no Rock. No Rock 4. É como uma parede que fala. Por isso mesmo, né? É que ele é bom, ele cara, é qualquer bom. Um manda bem no Rock, né, cara? Os caras vão estar contracenando com o Sylvester Stallone. Não, o Dolph Lundgren tem uma participação interessante, que ele é o He-Man no filme que foi feito. Ele é o He-Man, e na época que ele fez He-Man, ele veio pro Brasil e foi loucaça pros bailes do Scala, malandro, de fio dental. Que isso? Eu me lembro que eu falava, caralho, esse He-Man é muito doido mesmo, cara, porque eu era pequeno. Da onde veio essa informação? Da minha memória privilegiada. Você viu o Dolph Lundgren nos bailes de carnaval? Eu vi o Dolph Lundgren louco, completamente de colar havaiano nos bailes de carnaval do Scala. O que você tá fazendo no baile de carnaval do Scala? Eu nunca fui num baile de carnaval do Scala antes que você comece a me zoar. Mas a minha infância foi muito triste. E nos carnavais eu não ia pra folia, eu ficava em casa, onanista, assistindo televisão. Ah, você viu na televisão o Dolph Lundgren loucaço num baile. Vi, o Otávio Mesquita ficou gritando com ele. Não, o Otávio Mesquita é de morcegueiros, vai, que engraçado. Pois então, o Dolph Lundgren tá fazendo filme ainda, tá em pós-produção no The Enquirer. Não, e Dolph Lundgren, fora ele ter sido o He-Man e ter participado do Soldado Universal, ele também foi a primeira versão do Justiceiro no cinema. Sim, mas eu já falei isso, onde é que você tava? Você falou? Tava aqui? Cara, acho que não. Eu fui tão empolgado ver o filme do He-Man e de repente não tem nada a ver com o He-Man, eu saí tão decepcionado. Foi a primeira decepção no cinema que eu tive, cara. Muito ruim. Cadê o He-Man, cara? Quem era aquele cara? Que era aquilo, cara? Que era o He-Man? Cara, não daria pra fazer um filme bom do He-Man. Vamos analisar isso. Imagina um filme que um cara branquelo de franjinha fica bronzeado, mete uma sunga de pelúcia e monta num tigre. Ah, tudo bem, não dá. Outro brucutu. Steven Seagal. Steven Seagal é espetacular, cara. A história do Steven Seagal é espetacular. O cara é um mestre real de Aikido. Um mestre foda. Ele é um profissional de Aikido. Ele é mestre de não sei quantos dans, cara. Ele é muito bom no Aikido. O cara, ele participava de torneio de saque, sabe, de tiro, de saque rápido, essas coisas. E ele criou um saque específico que a polícia usa até hoje, que chama El Presidente. Que isso? Tô te falando. É um saque que, na maneira que você puxa a arma e posiciona ela, você bota três oponentes ao mesmo tempo na sua visão. Cara, o Steven Seagal desenvolveu isso. Tô te falando. Que espetáculo. Aí, ele começou a fazer cinema, sabe lá Deus por quê, e casou com a Kelly Brock, mulher nota mil, dama de vermelho. Ele foi casado com a Kelly Brock. O quê, pá? Sério? Eu não sabia disso. Caraca, e aí? Ele foi casado com a Kelly Brock, aí dava na cara dela, direto. E ele tem uma loucura, porque ele é um mitomaníaco. Ele não consegue viver a realidade, então ele inventava a vida dele toda. Ele falava que era agente da CIA, isso é uma loucura, ele nunca foi agente da CIA, sabe? Que isso, cara, ele inventava. E ele sempre disse que ele. Não, todo mundo sabia que ele era agente da CIA. Porque ele tinha um amigo que era agente da CIA e contava as paradas pra ele. E ele vinha e falava, pô, na época que eu trabalhava na CIA, era assim. E ele era um bruto espetacular, né? Sempre quebrava os braços de todo mundo, né, cara? Ah, sim. Era o golpe principal. Ele era muito bom. Um dos filmes principais que trouxe sucesso a ele, que ele começou a aparecer, foi aquele Difícil de Matar, que era contra aquela gangue de jamaicanos. Jamaicanos. Né? Aquela gangue. O Steven Silva foi casado com a Kelly LeBrock e teve, amigo, 3 filhos com a mulher. Meu Deus. Que absurdo. Depois ele casou com uma tal de Adrienne La Russa. E o casamento foi anulado. É, não durou nem um ano. Imagina isso. Agora ele... De brucutu, vamos lá pra lista. Charles Bronson. Charles Bronson, cara. O brucutu sem jeito mandou lembrança, né, cara? E detalhe, Charles Bronson tem na sua carreira 157 filmes. Caraca, cara, é muito filme, cara. Como assim, cara? Como é possível? De 1900... Ele fez filme como... Como ele fez barba. Troca de meia, né, cara? Como ele faz o bigode, né, cara? Ele começou a fazer filme em 1951 e aí só parou... Quando morreu, ele parou de fazer filme em 99. Caraca, o último filme dele foi em 99. Eu... Que foi? Qual filme? Foi um filme pra televisão. Puta, fim de carreira. É... o nome do filme era Family of Cops 3. Anderson... Caraca, cara! Tem sempre 3, 4, né? Nunca tem o primeiro, já começa no 3. O cara fez Desejo de Matar... 5 vezes, cara. Family Cops foram os 3 últimos filmes que ele fez, depois de Desejo de Matar 5, que foi em 94, aí em 95 ele fez Family of Cops, aí em 97 Family of Cops 2, e 99 encerrou a carreira com Family of Cops 3. Quando ele era mais novo, ele fazia uns filmes legais, cara. Foi mais novo, pra começar. Mais novo, entenda... Menos décadas, né, cara? Não que ele fosse criança, um garoto novo. Mas ele fazia uns filmes bons, cara. Ele fez aquele Segredo da Coisa Nostra, que era um filme de máfia muito legal. Ele fez também um western, acho que era O Homem da Gaita, The Man of Harmonica, um negócio assim. Uhum. Que é também muito bom. Ah, só que depois virou aí o senhorinho do Desejo de Matar, sabe? Não, o Desejo de Matar Death Wish 1 é bom. É, porque eu imagino que aí é a primeira história, a vingança e tal. Mas o que acontece no Desejo de Matar 2? O que, que faz? O Desejo de Matar é basicamente assim, o cara consegue refazer a vida dele e a imaginagem destrói a família dele. Sempre a mesma coisa, sabe? Quando não destrói a família direta dele, destrói a família do tio, do irmão, ou a família... a irmã, pai... Sempre alguém da família dele morre e ele vai se vingar. Aí ele vai lá e mata todo mundo. Basicamente. Isso parece um jogo de videogame, que você sempre tem que ir de uma fase a outra matando 1 milhão de pessoas. Exatamente. Próximo pro futuro. No começo... Não, deixa eu terminar o Charles Brown. No começo, os filmes dele eram maneiros, porque ele lutava com gangues, com pouca gente, sabe? Uh-huh. O primeiro ou no segundo, agora eu não lembro. É uma cena muito boa, que ele quer pegar os marginais, ele tá louco por vingança, aquela coisa. Uh-huh. Então, motoqueiro fantasma, praticamente. Uhum. Aí ele pega, compra uma Nikon, vai pro parque e fica andando no Central Park à noite, girando a Nikon. Como se estivesse pescando marginais. E aí o bandido passa correndo, pega a arma e ele larga o dedo no bandido. Era maneiro, porque ele não lutava com 40 caras, ele lutava com um de cada vez, sabe? Isso era bem interessante. No último filme ele entrou num galpão de drogas e metralhou 50 traficantes. Aí ele já ficou mais experiente, virou profissional. Não pente só, é com a arma do Alan Parker, mano. Mas o que mais? Próximo. Cara, a gente tem Steve James e Michael Dudikoff. Michael Dudikoff é o American Ninja. Ah, American Ninja, clássico. E o Steve James era o amigo do American Ninja. Mullet, cabelo Jackson, que usava roupas militares que se auto-rasgavam. Cara, como é, esse filme era um clássico da Sessão da Tarde. Não, esse foi um dos grandes clássicos. O que contava o American Ninja? A história do American Ninja era, tipo, eles eram militares. Tanto do Dudikoff quanto o James, eles eram militares. E um plot, eu acho que estavam vendendo armas militares. Estavam fazendo o tráfico das armas da base que eles estavam alocados. E eles acabam misturados nessa investigação e descobrem que esse tráfico estava sendo feito por ninjas. Mas peraí, quem estava traficando na base militar? É, era pessoal de dentro da base vendendo pra esses ninjas. Pra fora, e os ninjas eram os auxiliares no transporte. Nada como roteirista bêbado, né, cara? E o cara, ele lutava artes marciais, e ele era um American Ninja, e ele vai lá e bate todos os ninjas. É, ele até... No ele é um amigo dele. No filme até tem reviravoltas no filme, tipo, eles acreditam, eles culpam ele pelo parte do roubo, então ele é até desacreditado, ele chega a ser preso, aí ele foge da prisão na... No, e aí o amigo dele rasga as roupas todas. Aí pra provar sua inocência, ele vai perseguir os caras até desvendar a porra toda. E nisso o amigo dele rasga as roupas todas. É, sempre. Isso no quase... segundo ele já aparece com a roupa rasgada. É, mas ele é tipo Hulk, né, cara? Isso 4 ou 5 vezes, né? Porque teve uns 4 ou 5 filmes. Né? É, foram 4 filmes, sendo que um dos 4 o Steve James fez sozinho. O Dudikoff não participou. Morreu o American Ninja. Não, peraí. Quem era o American Ninja? Era o branco, né? Era o Dudikoff. Era o branco, mas o Steve James é o rasgado. E aí o ele não participou, e aí só fez o negão. Rasgado. Só. Como assim, cara? É que nem aí... filme japonês, cara. Que tem lá, Princesa Mononoke, o personagem principal é outro. Akira. O personagem principal do Akira não é o Akira. Sim, sim. Verdade. Vamos lá, outro. Bud Spencer e Terence Hill, já falamos? Não. Tapa na cara. São os pais dos Brucutus. Tapa na cara, que era a porta, né, amigo? Literalmente. Não, era muito bom esses filmes. O cara era cercado por 40 caras e você escutava. Era o cara dando tapa na cara de todo mundo. E os caras voam pela janela, pelo telhado, pela porta. Era muito bom, cara. Era, ele ia girando dando tapa na cara. No final era todo mundo espalhado pra todos os lados dentro do local. E era maneiro, cara, porque era uma espécie de Jack Chan, sabe qual é? Porque o Terence Hill era super ágil, fazia malabarismos e pulava, enquanto isso o outro tapa na cara. Era um trator de tapa na cara. E eles vieram fazer um filme no Brasil, não sei se você sabe. Eu vi uma história dessa, sim. Eles fizeram um filme com os Trapalhões. Isso, cara. O Bud Spencer ficou impressionado que nunca viu ninguém beber tanto quanto o Mussum. Ele fala que ele não acredita em um cara beber tanto e trabalhar. Ele ficava na lata, amigo. Ah, imagina, cara. Mas a gente tem que achar. Você sabe o nome desse filme? A gente tem que achar essa preciosidade, cara. Ah, deve ser. Trapalhões. Bud Spencer e o Terence Hill, os Trapalhões na Pedra da Gávea, sei lá. Na Serra Pelada, é sempre em algum lugar, né, cara? Uh-huh. Eles fizeram muitos filmes, sabe quantos filmes eles fizeram juntos? Era o Trinity, né? É, teve a série Trinity, que foi acho que uns 3 filmes com os dois juntos. Uh-huh. E depois eles separaram, o Bud Spencer começou a fazer filme sozinho, ficou uma... É, os dois começaram a fazer filme sozinho. O Bud Spencer até conseguiu mais, ter mais sucesso sozinho do que o Terence Hill. Sucesso relativo, né? O sucesso dele foi que ele fez mais filmes. Sucesso entre aspas. É, sucesso entre aspas, assim. Né? Ele fez mais filmes do que o Terence Hill sozinho. E por último, tem mais algum? Ou vamos falar? Tem, claro que tem. Nossa, peraí, nós temos um guardado por último. Que é o último, exatamente. Peraí, agora tem que rufar os tambores. E nós vamos falar do homem, do mito, da lenda. Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris, originalmente aluno de Bruce Lee, fez aulas de Bruce Lee Do. Ele era o saco de pancada de todos os filmes de Bruce Lee, mas ele não gosta de contar essa parte da vida dele. Mas era muito bom, cara, porque tem um filme que o Bruce Lee tá lutando com ele e arranca os pelos do peito do Chuck Norris, cara. Puta, mas aí que o Bruce Lee morreu, não foi? Nesse filme? Eu não sei, cara. Despertou a fúria. É uma fúria, né, cara? Galera, meus pelos certamente liberou algum agente tóxico dentro do corpo do Chuck Norris. É verdade. Mas o Chuck Norris agora tá na moda, né, cara? Voltou à moda. Mas o que aconteceu com o Chuck Norris depois que o Bruce Lee morreu? Ele acabou entrando em evidência, teve lá... Cara, ele era um super aluno do Bruce Lee, cara. E ele tinha uma academia, né? Sim. E ele continuou com o método Bruce Lee de lutas. Bruce Lee Do, sei lá. E aí, de repente, as pessoas descobriram que o Chuck Norris fotografava bem para o cinema. Entenda isso como quiser, né, cara? Então eles chamaram. Porque os caras adoram redescobrir esses mitos cinematográficos, né, cara? Uh-huh. Porque redescobriram o Burt Reynolds. Uh-huh. Sim. E isso não quer dizer nada, né, cara? Uhum. É, teve um dos primeiros filmes assim que ele começou a fazer sucesso, foi aquele Braddock. Não, mas ele é o famoso Texas Ranger, cara. Walker Texas Ranger. É, esse foi o que ele fez mais recente até. Ele fez um em 2005 que é Walker Texas Rangers Trial by Fire. Que ele fez a série, era a série de TV isso. Foi a série, Walker isso. Texas Ranger. É muito bom, cara. Vou passar no SBT. E aí, peraí, aí ele fez o Braddock, fez um monte de Braddock? Braddock foram três. Três Braddock. É. Só que o Braddock é o Rambo genérico, né? Exatamente, é o Rambo genérico. É o Rambo genérico. Porque esses filmes ele mais atirava do que batia, né? Ele entrava lá com. É, no Braddock a parada até não se passa na guerra, se passa depois da guerra. Que ele já tá nos Estados Unidos e acreditava que a mulher tinha ficado pra trás e morrido no Vietnã, que era uma vietnamita, que tenta chegar nos portões da embaixada, só que não deixam ela entrar e ela não entra e ele acha que ela morreu. Aconteceu um problema e ela acredita que ela morreu. E o que faz ele atirar em todo mundo? O desejo que ele descobre que ela tá viva. Aí ele volta pro Vietnã. Aí ele volta pro Vietnã e vai atirar em um monte de Vietcong. Exatamente. Mas só porque não pode ir no consulado procurar a mulher dele? Ele tem que chegar atirando, né? Ele, afinal, é muito bom, né, cara? O cara vai no consulado, você imagina o Chuck Norris na fila do consulado? Chapéu de cowboy, Texas Ranger. Isso acontece três vezes porque são três Braddocks. Depois teve o Comando Delta, né? Não, cara, tem isso, um filme muito bom antes disso. Que chama Chuck Norris vs The Karate Cop. Eu não conheço ele. É de 74. Nossa. Mas depois ele fez Comando Delta, que é bom. Comando Delta. Comando Delta é bom. É o Comando Delta, estamos salvos. Exatamente. O Comando Delta, o primeiro é no aeroporto, né? Que eles têm que o avião é sequestrado. Exatamente. O grupo é sequestrado e eles têm que ir lá salvar. O personagem do Comando Delta não é o Braddock. Não é o Braddock. O personagem do Comando Delta é o Major Scott McCoy. É sempre um nome caprichado. Ele fez Delta Force 2, que é The Colombian Connection, sempre um nome espetacular. Teve um filme que foi de comédia que ele fez, que era um filme mais cômico, que eu acho que era Top Dog. Que era estilo aquele K9. Meu Deus, com um cachorro, cara. É. Top Dog. Top Dog. Era tipo K9, aquele policial bom pra cachorro. Estou falando, o nome do filme é Top Dog. É, teve também um filme que até teve duas vezes, passou já na Globo recentemente, numa dos domingos maiores da Globo, que era o Homem do Presidente. Esse que ele vê no Brasil, não vem? É, esse que tem no Brasil. Isso, ele vem no Brasil. Que a primeira dama americana é sequestrada no Brasil. É sequestrada pelo Exército de Libertação Brasileiro. Exato. Olha aí. Bandeiristas bêbados, né, cara? São muito bons, cara. Ele cai de paraquedas em Copacabana, cara. Cara, eu não vi isso, tem que ver, cara. Você não viu isso? Ele cai de paraquedas em Copacabana, ele mete. Ah, isso foi pra televisão, não é filme isso aí. É, isso é pra televisão, foi um filme de televisão. Mas passou aí, Domingo Maior, Volta e Meia faz. É, já passou um e o dois já aqui no Brasil na TV. Ah, tem dois? Tem dois. É claro, né? Nunca sozinho. É, o Homem do Presidente um e dois? É, tem The President Man, o Homem do Presidente. E os dois são no Brasil? Aí eu já não sei. Não tenho certeza, eu não sei. Bom, e agora? Tenho certeza se os dois são. Agora, Chuck Norris, tem algum filme futuro aí? Não. Aparentemente não. O último filme que ele fez foi em 2005. Agora ele tá vivendo da fama. É, não tem nenhuma produção a ser feita. Não tá fazendo nada pra esse. Qual foi o filme de 2005 dele? Cara, o nome em inglês é The Cuter. Sabe lá Deus. Não tem foto no IMDb, não tem nada. Então, um detetive vem para ajudar um velho cortador de diamantes. Olha só. É o The Cuter. Então, é, o Chuck Norris agora então tá vivendo da fama. Tem um comentário aqui, ó. Tem um comentário de um... Lá no IMDb, né? User comment. Time to retire, Chuck. Pois é, é possível que ele faça isso e vê da fama crescente que, né, que atingiu ele da, vindo da internet. Que é, é, a fama da internet que não dá dinheiro pra ninguém, né, cara? Nós somos provas vivas disso. Mas então o Chuck Norris está famosão agora com seus fatos sobre a vida dele, as verdades sobre o Chuck Norris, e a gente tem que ler algumas aqui pra terminar o papo, que vale muito a pena lembrar das melhores. Por exemplo, e antes de você começar a ler, outro dia tava rolando na internet que ele foi num programa de esportes. Isso. E botaram ele pra ler as paradas. Isso. Foi muito bom. Procurem por Chuck Norris no YouTube, o site youtube.com, e vocês vão ver esse vídeo que é muito bom. Mas Chuck Norris tem seus fatos e um deles é esse aqui. Chuck Norris venceu o campeonato mundial de pôquer com um 2 de paus e uma carta de saída livre da prisão do Banco Imobiliário. E tem algumas outras, tipo... É, Chuck Norris, quando cai na água, ele não fica molhado. A água fica Chuck Norris. O mistério da Ilha de Lost, Chuck Norris.